Infelizmente, estamos vivendo um momento muito triste da nossa história. Mas a Rádio Timão tenta passar para vocês algo relacionado ao Corinthians, algo para distrair vocês. Acompanhe conosco as últimas informações sobre o Timão. Fala galera da Rádio Timão, tá começando a nossa live. Vamos que vamos, né? E hoje estamos com a Reli Jack Chan. Relia, como é que tá aí, ó? Isolamento aí, a quarentena? Estamos aí, fazendo isolamento aí, fechado em casa, aí só saindo quando não tem jeito mesmo. E é isso aí, por um bom tempo ainda. Infelizmente, teremos que viver assim. E aí, Jack Chan, boa noite. Boa noite aí aos ouvintes da Rádio Timão, a Relia. É isso mesmo, né, Relia? Um tédio que a gente tem que ficar aí para se prevenir e prevenir aos outros também, né? E quanto ao futebol retomando aí as atividades em alguns países, no caso aí a Alemanha, o que vocês acham disso aí, hein, ô São Jorge, a Relia? É, voltando, né, cara? Lá eles têm condições, pelo menos por enquanto lá tá dando certo, né, Relia? Mas é uma outra cultura, o pessoal respeita o distanciamento, né? Tem todas as precauções. Não dá para comparar uma Alemanha, que é um país de primeiro mundo e o país aí mais rico da Europa, né? Que tem extremas condições aí de condições financeiras, né? De manter isso daí, e que eles estão agora saindo aí, né? Tentando aí voltar da normal, claro que com as precauções. Mas não dá nem pra gente comparar isso com o Brasil. Sem comparação, né, Jack Chan? Ah, sim, com certeza, né? Há uma precipitação enorme aqui no Brasil, né? Haja visto aí que o Flamengo fez essa semana. O Vasco também tá querendo ir no mesmo barco, mas a verdade é que o Brasil é uma outra realidade, né? A pandemia tá começando a atingir o seu pico, talvez agora. Não se sabe aí como que vai ficar aqui no Brasil a questão aí do contágio, porque o pessoal não tem respeitado aí o isolamento social e dificulta bastante aí o trabalho da equipe médica, enfim, dos virologistas, do pessoal que está à frente aí dessa campanha contra o Covid-19 no Brasil. Eu sou Jorge Arrelia. E hoje parece que a torcida do Palmeiras foi lá na Avenida Paulista querer enfrentar, falando: vem pegar a gente aqui, vocês não foram lá pegar os torcedores ali? Ô Arrelia, você viu essa? É, eu vi, mas é coisa de retardado, né, cara? Isso daí não tem nem é hora pra isso, né? Esse fanatismo aí. Eu já sou contra fanatismo no futebol, São Jorge. Você já sabe da minha opinião, Jack Chan também. Estamos vivendo aí uma era de fanatismo para tudo, né, velho? É extremamente ridículo isso daí. Eu acredito que essas pessoas são inconsequentes, aí são os débeis mentais aí que não sabem aqui estão se propondo. É verdade. Bom, mas aqui a gente veio falar mais do Corinthians, né? Vamos falar do Corinthians, vamos esquecer um pouco o restante. O futebol vai demorar mesmo para voltar, pelo menos é o que tá aparecendo, né? Vai demorar, acho que deve ser lá para final de julho, agosto, né, Arrelia? Você não acha que é mais ou menos isso? Depende de como tudo se comportar daqui para frente, né, São Jorge? Ainda a gente tinha essa previsão aí no início, que seria 1-2 meses, já passamos isso daí. Estaremos entrando aí praticamente no terceiro mês já de quarentena, dessa situação toda aí, sem previsão ainda. É que são aquelas. É que, mais uma vez, São Jorge, voltando ao assunto, cara, não vou nem comentar de política e fato de presidente e governador, tô falando no âmbito geral, tá? O que mais a gente tem hoje é só um pessoal que acha, tá cheio de especialista em achismo, porque. Resolver, ninguém resolve, enfim. Ninguém sabe porra nenhuma. Só tem especialista, só acha, todo mundo acha. Todo mundo acha. Deus me livre, tão ferrado, cara. Nossa. E quem realmente é especialista e estuda, velho, é desacreditado, então, pelo amor de Deus. É mesmo, né, Jack Chan? Ué, É verdade, que a Elia falou agora. Uma coisa é certeza. A gente só sabe que essa pandemia ela só vai acabar quando se criar aí uma vacina eficiente. É a única alternativa aí, por enquanto, é tentar diminuir o número de contágio e seguir a vida, meu. É, então. Agora, São Jorge, Oi. voltando para o futebol, para não deixar virar só esse assunto de pandemia, né? Mas o Corinthians, São Jorge, não só o Corinthians, os clubes estão sendo prejudicados, tá? Uns mais, outros menos, mas todos, assim, recebendo aí uma grande pancada aí, né, dessa situação que não se esperava. E todos aí, a própria TV aí deixou, bloqueou o pagamento das cotas de TV aí, diminuiu, ainda não se sabe como será feito aí esses pagamentos, que a gente sabe aí que é o dinheiro que os clubes mais dependem, né? Então, ainda assim, tudo bem, pode até se falar em volta de futebol, mas eleições, né? Por enquanto, a gente não sabe aí. Eu acredito que essa história de super salários aí vou começar a ser revista. É claro que você não pode mais quebrar contrato, né? Os contratos estão assinados aí, quem fez, fez, mas eu não acredito mais aí nessa era de super salários aí, não. Não, vai ser um momento. Não sei se vocês pesquisaram alguma coisa aí para falar a perspectiva realmente, não só do Corinthians, mas dos clubes. É, o Corinthians paga salário alto para Luan, Cássio, Fagner, quem mais, hein? Que ele paga alto mesmo, acima de 500 mil. Não, a questão não é você pagar altos salários aí para jogadores, no caso, por exemplo, de uma referência como Cássio, Fagner. O problema é você trazer jogadores que ganhava 10 mil reais no clube do interior para ganhar 80, 100 pau no Corinthians, né? É irresponsabilidade demais de dirigentes, você entendeu? É, nego ali vindo que ganhava ali 10, 15 conto aí num time. Não tem ainda um nome expressivo, o cara chega para ganhar 60, 80 pau no Corinthians. É isso que não dá para entender. Você entendeu? E independentemente dessa pandemia ou não, o Corinthians já estava ali totalmente ferrado aí com esses salários exorbitantes que pagavam e que se pagavam no passado ali, você entendeu? Tudo fruto aí Isso é de uma inconsequência do passado que agora está acarretando. Uma hora a conta chega. O próprio Andrés fala isso mesmo, não dá para fazer loucura no futebol, não. verdade. Não, é lógico, todos esses fatores aí, esses fatos que o Jack já acabou de colocar, sim, a situação financeira do Corinthians já vinha desde o ano passado, nos últimos 2, 3 anos aí, degringolando, né? É, várias contratações erradas aí, como o Jack Chan colocou aí, muita coisa, muitos jogadores que deram errado aí, que não foram aproveitados no Corinthians, com salários altos, e que a gente sabe que o Corinthians não aproveitou em nada. Muito pelo contrário, só tomou prejuízo, né? Mas quando eu falei dessa situação, eu falei que se já estava ruim, para a galera esperar que vai ficar pior, vai ficar pior. É, já tivemos aí declaração aí, acho, não lembro se foi do Andrés ou foi do diretor financeiro, falando que praticamente metade dos patrocinadores não estão repassando as cotas de patrocínio para o Corinthians. Então, a gente já vê que o dinheiro já era escasso, já estava minguando, está minguando mais ainda. E isso tende aí a complicar cada vez mais aí a situação financeira do Corinthians. Então, o pessoal aí fica todo, o Andrés aí também fica deixando aí, deixando vazar aí, né, que todos já sabem, já devem ter acompanhado. O Jô voltou para o Brasil, já tinha desligado o contrato, que o Andrés está na cola dele para contratá-lo aí, Corinthians. Aí eu já não sei como, porque se tá faltando dinheiro ali, só se o Jô jogar de graça, São Jorge, porque eu não vejo aí como o Corinthians conseguir contratar um Jô nesse momento. Não, ele queria Jô e Tevez, né, Jackson? Quem? O Corinthians queria contratar Jô e Tevez. É isso que eu não acredito, né? Você traz jogadores aí que já teve ou já tiveram passagem de sucesso aí no Corinthians, mas que estão 34, 35 anos. Vai render o quê no retorno financeiro para o clube? Não tem mais o que retornar, né? Você acha que, por exemplo, com uma nova filosofia de trabalho imposta ali para o Thiago Nunes trazer para o Corinthians, vai dar resultado em títulos? Já estava difícil o início da temporada ali que nós vimos aí o futebol que o Corinthians vinha apresentando, com alguns jogadores ali que chegaram com peso de ouro para não resolver, e a gente sabe que não vai resolver. E aí começa a vir com o Jô, com o pensamento do Jô lá em 2017, ou quando ele surgiu, ou quando ele estava aí no Atlético Mineiro, não vai ser mais aquele Jô, meu. Aí você pega lá Bocelli com 34, Wagner Love com 36, daqui a pouco tem mais um estourando ali com 33, 32. Acho que o Vai ficar Bocelli dependendo de sem veteranos. dúvida. Fala, Relia. O Bocelli fez 35, acho que foi essa semana passada agora, velho. Não. Então, aí ferrou, lascou, velho. Aí o cara não ganha já pouco, né? E outra, um cara desse aí não se sujeita a ficar no banco de reserva. Sempre vai estar ali incomodado ou então vai estar cornetando nos bastidores. Então é difícil, né? Eu acho que o Corinthians tem que repensar ali a base. Se você, esses dias eu estava pensando, né? Tantos jogadores do Corinthians da base que jogaram aí por 10 meses, um ano, vazaram e estão estourando lá fora. Ou estouraram. Aí no caso de William, Marquinhos, que está no PSG, você entendeu? Deco, que nem chegou a jogar, já se aposentou. E tantos outros jogadores ali, Michael, né? Pô, o Corinthians ele vende mal os jogadores. Né? E contrata bem, quer dizer, contrata bem para o bolso dos jogadores, dos empresários dos jogadores. Agora, para o Corinthians é uma desgraça, porque só deixa a dívida. Né? Se não fosse o Pedrinho agora ser vendido, talvez o Corinthians estaria ladeira abaixo nessa questão financeira aí, viu, São Jorge Arrelia? Não, e mesmo com a venda, viu, São Jorge Jackson, mesmo com a venda, se, é aquilo lá, cara. Tava ruim, parece aquele meme lá. Tava ruim, tava. Mas parece que piorou, tá ligado? Tem o meme lá. E é essa a situação do Corinthians, né? Tava ruim, mas parece que piorou. Porque é verdade, São Jorge, porque a gente vai vendo aí que com dólar lá nas tampas lá. Né, o dólar aí tá 5,60, se eu não me engano. 5,67, enfim, no, mas em torno disso. Quer dizer, o Brasil já perdeu e muito aí, o poder de competir com a Europa, com os outros mercados aí, com, né, do mundo aí do futebol, para trazer jogadores. Então só vai trazer Cacareco, só vai trazer nele em final de carreira, que já não tem espaço lá fora, e não vai conseguir impedir aí a fuga dos maiores valores aí. E quando eu falo isso, eu falo não só de Corinthians, tá? É de todos os times, é do futebol brasileiro aí como um todo. Não, o Flamengo vai quebrar, não é possível, cara. Por isso que eles estão desesperados para voltar, não é, o Jackson? Ah, com certeza, né? Os salários astronômicos ali, jogadores da nível seleção, jogadores que já tiveram passagem ou têm condições de retornar para a Europa, né? Mas, independentemente disso, acho que o Arrelia falou é verdade. O futebol brasileiro tem que se repensar em questões aí de contratos, né? Haja visto aí que o Corinthians vem tomando bomba atrás de bomba aí, em contratos absurdos que os jogadores ali sempre têm reclamações, trabalhistas a nível de não se cumprir o contrato, ou em questão de direito de imagem, ou em questão não sei do quê. É 15%, 20%, 40%, e isso vai acarretando, né? Então tem jogadores ali que pisaram, falaram oi, não jogaram, né? Tiveram ali que ser emprestado, e no final das contas, quando acabou o contrato, ainda faltava pagar mais um tanto ali. Só que esse tanto começa em 1.000, que acaba se tornando em 1.000.000. Não dá pra entender, né, velho? É que vão deixando, né, Jackson? O cara vai lá e cobra. Ah, ó, Corinthians, você me deve aí 100 mil. Aí o próprio Corinthians fala: ah, você quer receber? Entra na justiça. Aí o cara fica entrando com um monte de recurso, postergando, postergando o pagamento. Tem a correção monetária. Por isso que vira aí. Que nem você falou, de 1 milhão, pode virar 30, pode virar, muitas vezes aí, dependendo de quanto tempo passa. De 1 milhão, era 1 milhão, vira 30, vira 10, vira 15. E é aquela coisa, é que nem político, né? Vai prorrogando pro próximo, né? Pro próximo presidente pagar. Aí o próximo acha que não deve pagar, vai empurrando, quando você. Deu uma cortada aí, seu Deu uma áudio aí. cortada. Deu. Não, vou procurar tentar repetir aí o que eu falei, São Jorge. O que eu falei é o seguinte. Passagem lá do presidente que passa de presidente para presidente, é ele, daí para aí. Então, a gente tava falando a respeito da dívida, porque que elas crescem tanto, né? Porque cada presidente vai deixando pro outro pagar e ninguém paga, só quando chega lá no final mesmo, que é quando chega lá na terceira instância, que ou você paga ou você vai ser penhorado e vai perder o patrimônio que você tem, ou se você não fizer isso, o dirigente é preso porque é o responsável, mas isso não chega a acontecer porque aí eles vão e pagam e vai deixando um para outro. As dívidas viram coisas astronômicas. Não, é isso mesmo que o Aguilera está falando agora. É, uma situação do Corinthians é a seguinte, né? Para que se gasta tantos milhões na base hoje para se revelar pouco, né? Eu acho que o Corinthians deveria apostar mais na base, mas aquela base com olheiros certos ali do que estão fazendo, você entendeu? Porque aquilo que a gente sempre fala, não adianta querer ostentar Deca campeão da Copinha, 30 vezes campeão da Copa do Brasil, do Sub-20, Sub-18, isso aí não quer dizer porcaria nenhuma. E Jack. agora, onde o clube mais precisa, que está totalmente endividado, se olha lá para a base e pergunta para o caboclo lá da base: tem alguém aí? Os caras peneiram, peneiram, peneiram, que surge, não fica aí 1, 2 anos, quando fica, fica questionado ainda, como é o caso do Pedrinho, que está sendo a salvação financeira do Corinthians, quer dizer. Salvação financeira também, entre aspas, né? Porque o Corinthians só detém 70% aí do valor aí vendido do Pedrinho, quer dizer. Então você vê uma coisa assim absurda, né? O Corinthians gasta milhões na base para depender de um. E quando surge esse um, não fica nem 2, 3 anos, já vai embora ali logo para virar caixa para o clube para pagar as dívidas de 10, 15 anos atrás. É um absurdo o Corinthians que ele faz. Então, Jack, mas ainda dê graças a Deus que no caso do Pedrinho tem 70, porque na base ali, se você pegar a maioria, é abaixo disso os percentuais, tá tudo na mão de empresário ali. É uma coisa, permitir uma invasão, né, desses empresários aí que só serve. Porque o empresário é o seguinte, ele ganha o percentual lá do jogador, mas quem paga salário do clube, essa coisa não dá para entender, né? O jogador é do empresário, legal, ele tem percentual lá de 10, 15, 20, 30%, mas ele não desembolsa nada. Quem desembolsa salário com despesa do atleta é tudo o clube. E isso acaba aí fazendo com que o Corinthians, como você bem falou, acaba revelando muito pouco. Eu sou a favor, assim, até mesmo numa postura meio que radical, Jack. Se a base não tá vindo, fecha a base e trabalha só com o profissional. Fazer o quê? Tá gastando os tubos aí pra contratar jogador, então. É para não ganhar nada, né? Para não ganhar nenhum centavo com o jogador, pô. O Jorge Perna tá aí, o Ricardo Pardal, a Malu. O Jorge Perna falou que ó, até porque na Alemanha as pessoas sabem o que é passar por extremos por causa da Segunda Guerra Mundial, verdade. O Ricardo Pardal, boa noite. Carlos Eduardo, manda abraço. Pardal de Serrana, a Malu Sibim, boa noite. Vai, Corinthians. Poxa, vocês deveriam de fazer live com imagem. Não dá. Já tá até travando com áudio, você imagina com imagem. Um dia a gente faz, né? A galera tá brava que a gente tá fazendo com imagem, Jack Chan. Olha, paciência, né? Se com áudio aí já tá travando, velho. É que todo mundo aí agora, a questão da live hoje é a questão de sobrevivência aí, né? Imagina inúmeras, quantas pessoas não estão fazendo live aí, artistas, comentaristas, locutores aí e outros profissionais de mídia, né? O São Jorge é relevante. Ah, eu espero que em breve a gente esteja tudo junto fazendo de novo, né? Cornetando os da vida. É isso que nós temos que torcer, né, Relia? Ah, é verdade. Vai ter muita coisa para cornetar, né, São Jorge? Até porque quando voltar, sei se vão só fazer uma formular um cenário aí de volta do futebol. Cara, por mais que os caras estejam aí tentando manter o físico aí durante essa pausa, meu, vai voltar todo mundo nivelado por baixo. É claro que alguns times estarão melhores que outros devido aí aos talentos individuais, mas meu, se você parar para imaginar, já estamos há 2 meses. Esses 2 meses que estamos parados é maior do que todos os que tem aí de final de ano, de virada de temporada. Nossa, nunca. Imagina como voltarão os jogadores falando. Eu nunca vi isso. Acho que nunca aconteceu, né? De ficar parado 2, 3, 2 meses. Mais de 2 meses já estão, né? Já aconteceu? Sim, e até um fato curioso, São Jorge, eu estava vendo lá, acho que foi quando a Alemanha, eu não tenho certeza se foi na Alemanha, mas eu acredito que sim, tá? Quando a Alemanha abriu o futebol foi a semana passada, certo? Teve lá as primeiras partidas. Sim. Você vê a quantidade de lesões de jogadores. 8 jogadores se lesionaram, velho. Tem jogador, lógico, que tem jogador que tem espaço para treinar. Eles têm casão, cara. Casa imensa. O cara pode correr todo dia e pelo menos não engordar, né? Manter o condicionamento físico. Agora, sim, quem não tem muito espaço, se lasca, velho. Se lasca mesmo. Como é que vai treinar? Sim, então, mas isso não substitui treino com bola ali, né, São Jorge? O dia a dia, né? Ali o cara vai ficar batendo bola com no máximo mais uma pessoa ali. Mas aquela parte de entrosamento, de time mesmo, isso se perdeu já. Você pode falar que com 2 meses já se perdeu aí. É questão dos times se programarem para como se fosse fazer uma pré-temporada novamente, né, quando voltar. Sim. Se tenha todo esse ganho aí de entrosamento, de equipe, né? A galera tá vibrando. O cara falando assim, pô, meu, mas é uma pena, porque o áudio não sai perfeito. Mas não tem jeito de sair perfeito, né? É impossível sair perfeito, porque a gente, cada um tá na sua casa, né? Então fica só o meu que vai sair, porque eu tô na mesa aqui, ligado, caramba. Né, Jack Chan? É impossível do celular sair 100%. É, mesmo porque, meu, tem interferência pra caramba. Agora, voltando aí nessa questão do futebol, o Brasil tá perdendo uma grande oportunidade de refazer o seu calendário aí. Eu já seria radical, velho. Já mudaria aí o calendário brasileiro do futebol. Lógico que isso desse conversado aí com a Sul-Americana e também com outros campeonatos regionais, né? Ou seja, no caso aqui do Brasil, das federações estaduais, e, velho, daria início aí num novo projeto e, de repente, até apostaria aí na profissionalização dos clubes para tudo. Virar aí uma empresa mesmo. O que você acha, Elian? Mas aqui no Brasil, historicamente, já sempre teve essa resistência em relação à alteração do calendário do futebol, né? Eu acho que é muito difícil. Né? Mesmo com toda essa pausa, cara, a grande verdade é o seguinte, todo mundo aí tá querendo arrumar um meio de se manter durante essa crise toda aí, e os clubes estão vendo aí que tá difícil, a torneira do dinheiro fechou, né, e como o Jack já disse aí, cito até o Andrés, aí a conta vai chegar, um dia chega, né, e eu acredito que chegou mais cedo do que as equipes aí esperavam. Jack Chan, fala. E o lance do Paulo André lá, que o Paulo André foi cobrar ganhou na justiça, parece, né? Mas ele desmentiu, dizendo, sim, que não foi isso que passaram, que ele não cobrou adicional noturno nem negócio de domingo lá, hein? Mesmo porque eu tava vendo a entrevista dele aí, realmente ele tá correto, ele concordou que ele errou lá nessa questão do adicional ali noturno, porque ele viu depois lá o erro na Lei Pelé, né, que o contrato do jogador ali, ele tem um contrato especial, né? Mas é aquilo que a gente fala, a gente sabe que o Corinthians está no ano de eleição e muito papagaio aí vai soltar coisas que às vezes não são verdades, né? Então a gente tem que ficar meio que esperto, porque politicamente, estou dizendo politicamente, né, as pessoas se utilizam dessa arma, dessa maneira de querer ali fazer com que ídolos ou ex-jogadores sejam protagonistas aí de situações que estão ocorrendo ali internamente, ou seja, desvio de foco, né? Então, temos que tomar muito cuidado, haja vista, porque o jogador ali, assim como o próprio Chicão também, porque o Corinthians aí, porque o Corinthians deixou de pagar uma porcentagem do contrato dele lá, né? Então, o contrato é contrato. Se está ali no contrato, tem que se pagar e acabou. Você entendeu? O problema é que às vezes o diretor de futebol, o jogador, o diretor lá financeiro, o clube não tem condições de pagar os jogadores ali em dia, vai dando migué e cai naquilo que o Alia falou, né? O que é 800 mil hoje, aí vai para a primeira instância, segunda instância, até chegar na última, na hora que vai ver, correu os juros, correção monetária, caramba, 4 de 800 pau virou 5 pau. Aí lascou, meu. Você entendeu? Então tem que se tomar muito cuidado, porque você está tratando com um jogador aí que tem um certo grau de intelectualidade, a gente já percebeu que fala as coisas com clareza, né? E o Paulo André a gente já conhecia desde outros tempos, né, o São Jorge? Claro, um cara muito bem esclarecido, e sabe dos seus direitos. Ele está cobrando apenas aquilo que é de direito ali de contrato, é, pelo que eu entendi. E aí, Arrelia, o que você viu desse lance aí do Paulo André? Não, o que eu vi foi isso daí que ele falou, Jorge. Mas, assim, o que ele deixou em claro foi como o Jack falou, que ele entrou sim com o pedido lá de adicional noturno, mas logo que foi levantada essa questão, ele retirou e manteve outros pedidos lá em relação a atraso de pagamentos de verbas rescisórias, até de salário e outras verbas devidas, tá? Devidas perante a lei que a lei garante, né? Então foi isso que ele pediu, né? Não foi nada além disso e ele acabou até fechando o um acordo, não houve nem julgamento. Foi lá, o Corinthians propôs um valor, ele propôs outro, chegaram no acerto lá, ele recebeu, aceitou, recebeu e a ação tá extinta, né? Porque levantaram essa lebre, o Andrés veio primeiro com aquela conversinha de que ia pedir pra Globo lá, pra CBF, pra não jogar mais a noite, nos dias à noite e domingo. E aí, tudo, a torcida começou aí em cima do Paulo André, achando que era por causa do Paulo André, do Paulo André. Aí o Paulo André se manifestou, acho que deu uns 2, 3 dias. Aí o Andrés veio falar que não era, que ele não estava falando referente. Ele não estava fazendo isso por causa do Paulo André, e sim porque a Maica lá ganhou uma ação nesse sentido do São Paulo. Ele sim ganhou, acho que por adicional noturno, enfim, eu não entrei muito em detalhes, mas ele ganhou uma ação nesse sentido do São Paulo. Bom, a questão é a seguinte, a questão é que o Corinthians ele precisa se organizar financeiramente para não passar sufoco, né, o Jack Chan? Porque senão esse próximo semestre aí, por exemplo, o Cruzeiro perdeu pontos por quê? Você viu alguma coisa ali? O Corinthians não pode perder pontos também na mesma situação do Cruzeiro, ou Jack Chan? Não, a questão do Cruzeiro é outra, né? São dívidas aí reclamantes de clubes, né? Não só clube do exterior. Então, o processo ali está em trâmite lá fora. E a FIFA, ela pela lei, aplicou aquele que lhe cabe, como entidade maior do futebol, né? O Cruzeiro tem uma dívida aí de um ou dois jogadores, né? De clubes reclamantes ali na ocasião. Acho que é a questão do passe aí na compra do William Bigode, mais um outro jogador agora que me foge à memória. Depois se lembrar, você fala aí, Arrelia. Ou da dívida requerente e acaba perdendo aí, entra com menos 6 pontos e o Cruzeiro pode perder mais 6 pontos aí. Eu acho que com a dívida agora do William vence, acho que no final desse mês ou mês que vem, o um negócio assim. O Corinthians, que eu saiba, acho que não está devendo pagamento de jogador que ele contratou aí, não. Em relação a salário, não, mas em relação, acho que é o Bruno Mendes estava vendo uma cobrança ali, acho que é uma 2 semanas atrás, viu, Jack Chan? Em relação a De um passe? pagamento referente ao Bruno Mendes. Lembra que quando contratou o Bruno Mendes, contratou para pagar depois de um ano? Aquelas contratações do Bozo lá que o Andrés fez? Que contratava, já pegava o jogador, aí iria pagar depois de um ano. Foi em relação a isso, eu não tenho certeza, o clube estava fazendo a reclamação para receber essa grana. Claro que eu acho que talvez aí, por todo esse cenário de pandemia, de falta de grana, aí pode ser que a FIFA não venha pesada nessa situação, porque também vai faltar dinheiro para todo mundo, né, Jackson? Se for levar isso aí a ferro e fogo, o que vai ter de time perdendo ponto aí? Imagina só. Ah, sim. Mas é aquilo que eu falo, né? Os clubes brasileiros aqui, em vez de se organizarem, né? Porque, vê bem, qual é a entidade maior do futebol brasileiro? É a CBF. Se manifestou para quê? Em relação a quem, em termos de clubes, jogadores, né? Fiquei sabendo que tem muitas atletas aí do feminino que estão passando fome. E aí, como é que fica esses atletas ali do interior? Né, que disputam apenas campeonatos regionais e tentam aí, de repente, arrumar uma vaguinha na Série D, C do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, para poder sobreviver. Então tem que se repensar. Os clubes, em vez aí de ficar falando em volta, não, tenta se reorganizar, criar uma liga de futebol, fazer um calendário diferente, fazer um campeonato que seja atrativo ali e que atraia mais parcerias, mas para os clubes, não para a entidade. Porque aqui o que dá para entender é o seguinte: as federações são ricas, ou a entidade maior é rica e os clubes tudo pobre, passando a míngua aí. Então, um abraço, galera. E aí, Arrelian, abraço aí para todo mundo aí. Situação, o pessoal É ainda isso aí. ficando em casa, ainda deve prorrogar mais um tempo ainda, né? É verdade. Fica em casa aí, galera. E é o seguinte, um abraço a todos aí, valeu aí a todos que ouviram o podcast aí. E de tempos em tempos aí a gente volta aí para dar um alô, é ou não é, São Jorge Jack Chan? É isso aí, um abraço para todo mundo aí. Se puder, fique em casa. É isso aí, um abraço a todos e vai Corinthians, a gente volta. Em breve a gente volta, no dia que der, né? Um abraço, tchau, tchau.